abalou, imagina só ouvir seu coração acelerar por mim. Claro, ninguém jamais nos ensinou a saber quando é amor, mas foi você chegar pra eu dizer.